4-5-4-1-4, complete a aproximação, torre 1-1-8, decimal meia dúzia. 8-6-5-4-1-4. 982. Perdão, poderia confirmar? Não entendemos. Mantenha a posição, irá dar passagem ao tráfego à sua frente. Nós já estamos mantendo posição, tem um gol à nossa frente aqui, que eu acredito que vai ingressar no pote 3. Afirma. Nós aguarde transferência 6726. 170, objeto 6726. Vai ter 1401, chame o centro Recife, 13325, alterne 1288. 1401, obrigado, senhor, bom dia. Bom dia. Agora pista livre, 5494. Passando através da posição coral, está sob vigilância. Chegada a mar, informe para a descida. Fala do colo para o seu guardião. 69.35, decolou os 4-2, guardião 02, bom voo. 69.35, guardião. Controle Salvador, guardião 02. Sofiga 02. Decolou Salvador, Senado 01-02, atenção linha do litoral, máximo 510, patrulhamento. O controle poderia confirmar se recebe o transporte do guardião? Modo Alfa, Charlie passando 400 pés. Grato. Transição Aracaju, código 5007, controle 19-35, pé 3454. 330 no posto 58, Pulca, Aracaju 10, curva esquerda 5007, o transponder 6935, 3454. Ok, corrente, chame para pulso acionamento, o 3454. Chamaremos, obrigado. O Gol 982, vai manter posição aí antes do ingresso do Pátio 1, só observar esse Fokker 100 à sua frente, iniciar o táxi, liberar aí essa área do Pátio 1, ingresso portão 04, Gol 982. Ok, prossegue pro 4, aguardando o Oxamel, 982. Chamado para Trabé e Pouso Viva. Pouso 4-4. 6726, com sua aproximação, número 2, informe cabeceira 10 deslocada, 1200 metros. Ajuste 014. Vou chamar antes aqui do cliente, 3602. Lima, aqui o Zulu, pra corte. Está pronto para o táxi, pelo meio de 9-3, outro 64 horas e 13, alternando o Galeão. Poderia repetir os dados, outro Avianca? Avianca 6311, está pronto para o táxi, pelo meio de 9-3, outro 64 horas e 13, alternando o Galeão. 1-4, objeto 6726, estabilizado, baixar o trabalho. Aguarde apenas a pista livre. Afirmativo, 6726. 1-8, decimal 6, altímetro 1-0-1-4, Avianca 6319. Índia Alfa, Alta Delta, chama a torre 6386, Avianca Brasil 6311, tem um bom dia. Bom dia, Lima Kilo Zulu, cópia. Juliette Tango Zulu, controle. Segui 1500 pés até Aracaju. Negativo, mais umas 10 milhas e. Até o 075. Então vai acender para o 075. Eu vou coordenar isso com Aracaju, está autorizado a ascensão 075. É, Juliette Sandro. Está aqui para ingresso. 1911, call receive center frequency 128.8, enable 13325. 128.8, if enable 13325, receive control. As is 1911, good day. Taxi Kilo, pátio 3, chame para ingresso no pátio 1, então 3202. Via Kilo, esquerda, pátio 3, aguardando, vai se confirmar para ingresso no pátio 1, 3602, obrigado. Direct to Sagara position. Call me 5-4-1-4. Solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, obrigado, até já. Livre pouso, pista 0, cabeceira deslocada, 1.200 metros. Livre pouso, cabeceira deslocada, objeto 67-2000. Que ele vai chamar? Ali mantém cabeceira deslocada, marcação logo à sua direita. Sim, Titan 3859, vai alinhar e manter. Na posição do ponto de espera. Até o ponto de espera da Delta, até 949. Passagem ATR da Trip, a sua frente que ingressará via aquilo para o Pato 3. Afirmativo, dá pro, a passagem para a ATR da Trip 6311. Derrota aí o Fokker 100 da Avianca, vai dar a passagem, ok? Excelente, o 4. Portão 3602, ingresso portão 05. Livre ingresso portão 53602. O Papatão e o Lima, aquilo Zulu, pronto para a cópia? Livrou a pista, objeto 67-26. 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, 67-26. Dan 3859, livre decolagem, pista no zero, vento 1-1-0 graus com 0,62 nós. Iniciando a decolagem, Dan 3859. Dan 9411, após a rolagem do Airbus da companhia, ali mantém cabeceira deslocada, marcação logo à sua direita. Ali, mantém a pista no zero, Dan 9419. 5-4-4. Confirme. 5-4-4, ingressou a parte 3, senhor. Sim, táxi, parte 1, remoto H14. H14, obrigado. 06319. Vinha que a 6319 ingressa na Delta e mantém a posição. Na Delta e mantém a posição, 6319. 2-4-0. Coronel 240 Ilhéus, Gondo 397. 397. 3859, decola de Salvador 249, chama o controle, 119.35, bom voo. 119.35, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, da 3859, passando 1500. 3859, suba 360, saída da gole, vigilante. 360 na gole, então 3859. Salvador Lima, Tiro Zulu. Afonso, nível 090, aerovia Whisky 1, decola no zero, curva esquerda, subida ao Lotar, código 5567, controle 1935, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu está travando com a aproximadamente Whisky 1, decolada 1-0 com curva esquerda na Lotar, 5567, transponde a 1935, é o controle, Lima Kilo Zulu. Só no objeto 6726, antes daquilo. 67-2000, mantém a posição, mantém a posição. Mantém a posição antes daquilo, objeto 67-2000. O Lima aqui no Zulu, ciente, confirme PUB e autonomia. estacionamento, Lima, Kilo Zulu. Central táxi. O M672000, táxi em frente. Táxi em frente, Alfa. Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia, 02, objeto 6726 em frente. Solo Tan 3454, acionamento na posição posterior pushback, portão 7. Ok, acionamento na posição, chama pelo pushback, 3454. Amarelo, 3454. 19.35, como voo? Obrigado, boa tarde. Para Salvador, o Tan 9411 passa 1200 metros. Pouco mais à frente, 6311. Bom, 360 na saída da El, vigilância. 360 da El, frente, quando possível, 380. Solo, objeto 672000, poderia confirmar a posição, é a 2? Posição 2, afirmativo. Obrigado. Graus com 062 é nóis. Tá iniciando 63 ou não? Pushback está 3454. Confirme. O TAN 3454 acionado na posição para o pushback, no portão 7. Valeu, deixa o táxi. Camarada táxi 3454. Que é 63 e no 1 decolo de Salvador 54, chama o controle, 19.35, como voo? Não, 35 graus, bom dia. Bianca, 63 e Nuno, suba 320 na saída da EL. 320 na EL, 3259. Chame o centro Recife 13325, alterne 1288. 13325288. Muito obrigado. Houston em Salvador, bom dia. O Papa Tango Lima Kilo Zulu, pode esperar dólar zero na Delta, pronto para ingresso. Papa Tango Lima Kilo Zulu, autorizado a linha decolar, pista no zero, a partir da marcação de cabeceira deslocada 1.200 metros. Se encontra logo à sua direita. Ok, tem sua marcação, está livre a linha decolar, o Lima Kilo Zulu. Salvador, Mike Hotel na venda? Tem o 319, é o papapá, é com o Mike na venda. Maravilha então, decolagem, 26, 31, 51 com 66. Ok, confirma o pátio que se encontra. Estamos em frente ao hangar da Aerostar, ao Papa 5. Ok, dá no pátio 5320 para BH da Protocópia. Afirmativo, pronto para cópia. Conforme solicitado nível 320 para BH, aerovia Perwisk 58, decolagem da pista 17, com curva à direita, subida gole, transição Gonza, código transponder 5013, controle 119.35 e a torre 118.6, papá, triplo papá Romeu Victor. Conforme plano, então, autorizado a Serra Bravo, Bravo Hotel, nível 320, a Peruísque, 8. Decola da 17, direita, gole, Gonza, 50 no 3 ao transponder, 119.35. É o controle de saída, 118.6 é a torre. Estamos prontos para o acionamento também. Ok, está livre o acionamento, confirme, contém apenas o nível autorizado? Nível autorizado 320, pela Peruísque, 8. Afirmativo, tá livre o acionamento, chame a torre para o táxi, triplo papá Romeu Victor. Chamaremos a torre para o táxi, muito grato, papá Romeu Victor, tenha bom dia. Obrigado. 397 para Ilhéus, nível 240, decolagem pista 10, curva à direita, subida da El Leda após Leda Ilhéus. Código 5014, controle 119.35. Torre 118.6, o Goro 397. 397 está ciente, está autorizado 240 Ilhéus, decola no zero, curva à direita na Daia Oleda, após Leda Ilhéus 5014, transponda 1935 ao controle, 18.6 a torre. 397 está no gate 3. Triple Victor, 12345. Para o táxi 3454, POD de 181 com 3 horas, alterando Natal. Autorizado o táxi via Pátio Juliette Alfa Delta, quando no ponto de espera da Delta, torre 118.62, é bom voo. Pátio Juliette Alfa Delta, ponto de espera 18.62, obrigado. 3325288, grave para encher. Yeah. Mais 90, já está ali. 2660, autorizado, obrigado, Aracaju Alfa, disponível a sul. Salvador, Papacão, do Victor Fox Fox. Victor Fox Fox, confirme como recebe o sol. 5/5. Confirme a mensagem de o destino, confirme. É um voo local, toque repetida, circuito de tráfego da pista 1 na frente. Perfeito, tem o seu plano aqui para 11h30, confirme se foi apresentado uma DLA no horário. Afirmo, foi apresentado DLA para as 12h20. Perfeito, um minuto da cópia. Decola, tá? 3454. Você é Recife? É 3454, você é Recife agora em 1265, 1210, 1245. O da Aerostar, só confirma. Copia. Bate o da Aerostar, se não me engano é o bate. Gente, compatível Vitor Fox Fox, autorizado o circuito de tráfego da pista 17, 1000 pés, decola da pista 17 com curva à esquerda ou em coordenação com a Torre Salvador, curva à direita, a critério. Correção. Dependendo do tráfego do momento, Torre 118.62 e o controle operando em 119.35 no pátio 5, coteja o Vitor Fox Fox. Autorizado o circuito de tráfego pista 17, mil pés, curva esquerda ou coordenação com a torre 17, curva direita, torre 186, controle 3935, poderia confirmar o segundo do Vitor Fox Fox? Afirmo 0133. 0133, Vitor Fox Fox, está todo para acionar. Confirmo o POB do Vitor Fox Fox? 02 Fox. 5-0, quem é esperar o seu observação, entendeu? E pista 1-0 com 1.200 metros praticados, Mike Eco 90. Está agora 2 milhas após posição Conde, vigilância Mike Eco 90. 19-7. Acionamento sintaxe. Tá 3454, decolado agora 04, controle 119.35, tá 3454. 1935, 3454. Para ingresso, pista 17, Papá Romeu Vitor. Autorizado, ingressão 17, táxi via pista, ali mantém, reporte quando pronto para decolar. Autorizado, táxi via pista, ali mantém, chamamos pronto para decolagem, Papá Romeu Vitor. Então 3454. São 3350, direto Brasil, direto Recife. Aguarde, inicialmente no perfil da PUCA devido a tráfego, então 3454. Juliette, Quebec, Kilo, questão Juliette. Kilo, questão Juliette, Quebec, Kilo, autorizado sinal LS, sem grade, pista no zero. Vai, Kilo. Lima Kilo Zulu, informe se estimado para pouso em Paulo Afonso. 14-12, Lima Kilo Zulu. É, não entendi? 1-4 ou 2? Tente. vermelho agora em 127, posição 3, alterna 123, ótimo. Salvador, é o papá, papá, Juliette, Bravo Lima. Bravo Lima para Lapa, confirme o pátio, a pista que decola. É, pistão no 7, tá na Aerostar. Gente, aguarde o copo, Juliette, Bravo Lima. 04, POB 181. O atraso aí, como é que a gente fica? Autorizado a declarar no 7, 120 graus com nosso flash. Livre da colagem, papá, Romeu Vitor. Delta, quando lá, torre 118, decimal 612, bom voo. Gente, direita via Índia, Alfa, ponto espera Delta, 18612, bom dia, 397. Gente, o Sony Quase 0236, posição normal. Lista para o estudo de tráfego de Salvador. Reporte passando aí. Setor aí, norte de Caixa Prego. Latango, Zulu, Delta, Oeste. 0236, tá falando na flor do Caixa Prego, vai reportar no mesmo. Descendo pra mim, Zulu, Delta, Oeste. O Mike com novembro está na proa de Alagoinhas? Latango, Mike com novembro é o controle? Pego o Mike, Eco November, controle Salvador, câmbio. Siga, Mike, Eco November. Estavam na proa de Alagoinhas? Positivo. Vou no rumo de Bonfi, no rumo de Bonfi para a chegada a Bonfi, câmbio. Aproando Bonfi. Estabilizou, Juliette, Quebec, Kilo. Juliette, Quebec, Kilo, torre 118.6, câmbio. Kilo, câmbio. Então 3454, chame Recife agora na frequência 126, decimal 85, então 3454. Pois 1085, vocês estão alternados, amigo? Alterna 125, decimal 45. 2085, 2545, bom dia. 50 no meia, decola 235, curva esquerda, Momo Albo, ou 180, controle 1935. Correto, no pátio 5, confirma o PAB? É, vai passar o POB no táxi, é só confirmando o transponder? 5016. 5016. Para acionamento, táxi e decolagem, torre 118, decimal 612, tem um bom voo, Juliette Bravo Lima. Torre 186. Papai Uniforme Bravo Vitor Oeste, está de Ilhéus para Aracaju, confirma. 2, para autorização de tráfego, nível 320 para Porto Seguro, transmitindo a informação aqui de hoje. 320 Porto Seguro será coordenado, confirme o gate, 23602. 83, informação Mike, posição 4, autorização Guarulhos. Então 3602, confirme o gate. Gate número 5. Aproximadamente 5 minutos do pushback acionamento. Gente, aguarde cópia, então 3602. Guardando, obrigado. Você tem a saída prevista? Del de Neno?